proteger. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Creia tão somente, meu irmão, espera, que Ele vai te ajudar. Sei que tens batido em todas as portas. Olhe para cima que chegou a hora, que Ele vai te abençoar. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Creia tão somente, meu irmão, espera, que Ele vai te ajudar. Sei que tens batido em todas as portas. Olhe para cima que chegou a hora, que Ele vai te abençoar. Minha fé é a certeza das coisas que não vemos, confirme fundamento daquilo que esperamos. Em Jesus Cristo perseveramos, na fé acreditamos, no amor genuíno não nos enganamos. Muitos acreditam que o homem foi na lua, expondo sua fé na evolução que continua. No momento final em quem vamos acreditar? A Bíblia em Daniel, a ciência multiplicará. Só a fé procede, experiência do possível, vai além do de tsunami. Nação corruptível, sem fé impossível agradar a Deus. Pra entender, leia o livro de Hebreus. Minha fé está no Deus Altíssimo, nos conduz, traz a luz, livra do abismo. Conceito crítico, vivendo pela fé.